explodindo. Já faz um tempo, então segura o rap, esse é o momento. Vive intensamente em cada momento de sua vida, pois a mesma é curta demais pra desperdiçá-la com momentos ruins. Terá capacidade de fazer um som de compadre. Ouve, balança a cabeça, quem gosta agita a cidade. Só os chegados que estão aí embaixo curtem esse som e entendem o recado. Veloso, com dança praça 8 e com pica. Nossa, que bom! O começo das rimas, vou no Barreto, também no Mirante. 30 quilômetros do centro, não se espante. Pense o que for e tire isso pra conclusão. Vários anos aqui, foi bom pra mim. Chama a rapaziada, vamos fazer um barulho lá na rua de casa. Então chega, chega e fica à vontade. Estamos no Real, minha comunidade. Futebol, gol, na quadra de areia. Na esquina, vários potes, mó sol, várias brejas. E Jurandir vai devagar no sapatinho. Um abraço pros tiozinhos, beldades da natureza, toda quebra tem. Moleque desandado, vaidoso tem também. Pichadores, grafiteiros, bikers, skatistas. Nossa cara é fazer o som dessa pista. Tá em casa, os malucos da minha quebra. Tá em casa, quem for fazer uma presa. Tá em casa, o que a ideia é essa. Tá em casa, e sem pagar comédia. Tá em casa, os malucos da minha quebra. Tá em casa, quem for fazer uma presa. Tá em casa, que a ideia é essa? Tá em casa e sem pagar comédia. Vários lugares bom pra quem procura diversão. Saber chegar, saber curtir sem problemas pra sair. Se tá na sua quebra, respeite quem é de fora. É pra curtir que seja agora, com quem faz sua hora. Na zona sul onde resido, ali que comecei. Vários eventos de rap eu prestigiei. Na Vila Clara, na quadra rap sempre tinha. Eu admirava os caras que eram bons de rima. Diadema é o esquema, se cantou Marcão. Jardim Miriam, guardo várias recordações. Parque Araíba, jamais eu vou me esquecer. Me aprontava no domingo à tarde, ia pro rolê. No Bossa 1 eu assisti, foi vários shows de rap. Pânico na zona sul, era a maior febre. E a função ia ao delírio no passo marcado. Eu curti, gostei, dancei, aproveitei o passado. Saí dos bailes e hoje vou rimar nos bailes. Várias quebradas, baladas e noites ganhadas. Graças a Deus aonde vou levo humildade comigo. Se é das minhas, tamo juntas, prontas pro agito. Tá em casa, os malucos da minha quebra. Tá em casa, quem for fazer uma presa. Tá em casa, o que a ideia é essa. Tá em casa, e sem pagar comédia. Tá em casa, os malucos da minha quebra. Tá em casa, quem for fazer uma presa. Tá em casa, o que a ideia é essa. Tá em casa, e sem pagar comédia. ABC fim do mundão, com muito orgulho eu moro aqui. Aí me pague milhões, nunca sairei daqui. Ribeirão Pires, tô em casa, venha pra ver. Marca Aliança é minha área, a galera agitada. Ouro fino soma, a humildade prevalece. A comunidade vai à tona, não esquece. Domingão de sol, a mulherada joga bola no campinho. E eu na torcida, ou então no apito. Já se foram as épocas de balada. Freestyle rolava toda madrugada. Em Mauá, no Santa Rosa, no Zaira 4. Ia nos bailes black, se achava mó barato. A noite inteira sem tretar na paz. Chamava as minas, cara, e queria sempre mais. Rio Grande, da Serra, a última estação. Encontro de skate é aqui na região. Vamos ir para o rolê, colar na pista nova. Escreveu para o ratão, contar as boas novas. Depois colar na Vila Aurora, joga aquela bola. Visitar a sua área tem que ser agora. Tá em casa, os malucos da minha quebra. Tá em casa, quem for fazer uma presa. Tá em casa, o que a ideia é essa. Tá em casa, e sem pagar comédia. Tá em casa, os malucos da minha quebra. Tá em casa, quem for fazer uma presa. Tá em casa, o que a ideia é essa. Tá em casa, e sem pagar comédia.